Olá para todos, eu sou Rafael Cruz e este é o primeiro podcast de notícias do Ajax. Garry Kasparov no Brasil. Kasparov estará no Brasil participando do congresso da Expo Management São Paulo nos dias 6, 7 e 8 de novembro para falar de estratégia e competição, técnicas do xadrez aplicadas ao negócio para obter vantagem competitiva. Copa do Mundo de Xadrez. Levon Aronian conquista a Copa do Mundo de Xadrez. O armênio Levon Aronian sagrou-se campeão da Copa do Mundo de Xadrez ao superar na final o ucraniano Ruslan Ponomariov, ex-campeão mundial pela Federação Internacional de Xadrez em 2003. Dias 11 e 12 de fevereiro aconteceu o segundo torneio internacional de xadrez no bairro de Campo Grande, Rio de Janeiro. O torneio teve participação de jogadores do clube Grande Rock, do ex-campeão da Ilha Grande, e de um jogador federado francês. Os campeões foram: primeira colocação, Alexandre Romano; segunda colocação, Fernando Santana, do clube Grande Rock; e terceira colocação, senhor Jorge Moraes, também do clube Grande Rock. Muito obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado e até o próximo programa de podcast do Ajax.